Ultimamente. 9h51, gente. 9h51. Portanto, Neildo Neres, teremos chuva amanhã. Prepare o guarda-chuva. Aliás, preparar o guarda-chuva, nada. Né? Eu sei que o Pequi tem gente que estava esperando tanto essa chuva chegar, que vai querer dar uma de Fred Astaire. Dançar na chuva. Dançar na chuva. Dance in the rain. Dançar na chuva, que nem o Fred Astaire. Será? Vai ter gente que vai festejar essa chuva e eu diria que a população toda estará festejando, mesmo que seja uma chuva preta, mas é só ficar em casa que não pega nada não, né? Botar botar a capa de chuva, então não pega nada não, mas o importante é que realmente a qualidade do ar melhore e a gente possa ter uma saúde um pouco mais restaurada. 9h52, gente, você ligando, participando, mandando seus recados. Natália Pereira curtindo a nossa programação. O Ian da Enciclopédia do Rádio, obrigado, viu, Ian? Tá ouvindo a gente já de outras rádios, né? O Ian, um grande abraço. Ele que é da Enciclopédia do Rádio, obrigado pelo carinho da audiência. 9h53, vamos de música boa, Neildo. Essa música é das antigas, mas é muito legal. José Augusto, manda José Augusto. Essa música é linda e ofereço especialmente para você. Fui eu. 9h53 agora. É mais um dia sem você. Mais uma noite que eu espero. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Te dei os sonhos que eu sonhei. Te imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo. Tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer e um dia vai reconhecer. Vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. 9h57. No rádio, na internet, no seu celular ou Smart TV. Fique com a gente. Fabiano Souza e você. Vote nos vereadores da coligação de Eduardo Leite, 40. Eu sou o Mirandinha do bairro, repórter do povo, 40999. Edgar Magalhães, vote 40233, 40233. Vote Alex Arraes, 40100, 40100. Professora Peta, 40400. Mulheres à Frente, Futuro Presente, 40400. Santo André, daqui pra melhor! Coligação pra Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMB. Já curtiu seu Yakult hoje? Curte, curte, é Yakult. Curte, é Yakult. Curte, é Yakult. Minha família curte todo dia. Porque contém o exclusivo probiótico Lactobacillus casei xerox. Eu curto porque chega vivo ao intestino. Curte, curte, Yakult. Eu curto porque tem menos calorias. Eu curto porque é delicioso. E eu não troco o Yakult por nada. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. É Yakult, curte. Nós precisamos colocar o jovem no centro do nosso governo. Garantir conectividade. Espalhar Wi-Fi grátis nas praças, nos parques. Eu vou olhar para a juventude não como um problema. Vou olhar para a juventude como uma solução, como um futuro. Eu apoio o Eduardo Leite. Uma impressão muito boa que eu tive aqui sobre ele, sobre as intenções. Pessoa íntegra. É Eduardo Leite e doutora Fabiana Marangoni. 40! Ligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC. Informação, música, otimismo. Fabiano Souza e você. É isso aí, agora são 9 horas e 59 minutos, faltando um minuto para as 10. Como tá passando rápido o tempo, hein? Final da nossa primeira hora aqui na Rádio Trianon, no M740. E é claro, também através das redes sociais, através do nosso Instagram e do nosso YouTube, @ Fabiano Souza Comunicador. De vez em quando dá uns crepes aqui, umas instabilidades, mas tudo correndo, né, razoavelmente bem, né? Tudo certo, nada resolvido, né? Afinal de contas, o programa ao vivo tem dessas coisas. E a gente está aqui junto com você nas ondas da Trianon no M740, pontualmente 10 horas. 10 horas, gente, 10 horas. E o nosso dia está apenas começando. E você pode mandar o seu recado, também participar através dos nossos canais de atendimento, através do 3289-3580 e também através do 3253-4845, né? Todo mundo ligado com a gente, o Timerson curtindo a nossa programação, obrigado pelo carinho da sua audiência. 10 horas pontualmente, pode ligar para cá, pode mandar recado através das redes sociais, pode mandar recado aqui na nossa transmissão ao vivo, você que está nos acompanhando pelo YouTube, tá todo mundo ligado na Trianon. 10 horas pontualmente, você pode mandar o seu recado de todas as formas, de todos os jeitos. O importante é você estar aqui participando. Quer pedir música? Pede música. Quer pedir tema do nosso programa? Pode fazer a sua sugestão de tema também. Estaremos aguardando o seu chamado, estaremos aguardando também a sua participação aqui no nosso programa. Afinal de contas, nosso programa é feito justamente pensando em você, tá bom? O nosso chat também no YouTube também está aguardando a sua participação, aguardando você para participar, para interagir aqui nas ondas da Trianon. 10 horas, 1 minuto, gente. 10 horas, 1 minuto. Neildo Neres, vamos falar de grana, vamos falar de dinheiro. Quem quer dinheiro? Esse já se foi, né? Mas quem quer dinheiro, tem. Você sabia, Neildo Neres, que você pode ter uma grana escondida em algum canto sem saber? Neildo já abriu, arregalou o olho aqui. É verdade, não tô brincando não. Você tem contas perdidas pelos bancos por aí afora? Aquela continha, aquela conta que você fez de aquela conta salário de outras rádios que você trabalhou, ou de alguma coisa que você fez, você teve que abrir uma continha ali, uma continha, uma corrente, uma poupancinha aqui, outra conta corrente ali, hein? Pois é, atenção, o Banco Central informou que existe o sistema de valores a receber. Que esse sistema de valores a receber, existe um site do Banco Central que você pode fazer esse levantamento de quanto que você pode ter perdido aí pelo sistema financeiro afora e você nem sequer se lembrar. Às vezes, de repente, você pode ter esquecido lá uns 100 reais. Tem uma pessoa, Neildo, encontrou 11 milhões perdidos por aí. Você acredita? 11 milhões de reais. Estava perdido uma conta aqui, outra ali, que abandonou, deixou quieto. Encontrou 11 milhões de reais. Pois é. Inclusive, isso em pessoas físicas. Pessoas jurídicas encontraram aí 30 milhões perdidos por aí. Que coisa. E aquele dinheiro que vai acumulando daqui, acumulando de lá e vai rendendo juro, rendendo. E você nem se lembra que o dinheiro existe. Agora tem esse sistema de valores a receber. E tem que ficar esperto, porque é muita grana. É muita grana. Quer saber como que você pode fazer esse levantamento? Como você pode procurar saber se tem dinheiro para receber por aí ou não? Eu vou passar o site, atenção, eu vou passar o site para você entrar no sistema do Banco Central para você descobrir se tem algum dinheiro perdido. Às vezes é 50 centavos, eu encontrei 20 centavos meu perdido por aí afora, né? 20 reais, 20 centavos, nem 20 reais, se fosse 20 reais seria, daria para comprar um franguinho pelo menos, né? Pelo menos uma pata de frango daria para comprar, mas 20 centavos eu só tinha perdido por aí. Mas de repente você pode ter aquele dinheiro, inclusive pessoa falecida, né? O seu pai, a sua mãe, né? Seu cônjuge faleceu. Lógico que aí o trâmite é um pouco mais complicado, porque você teria que ter ali a procuração afirmando que você é herdeiro daquela pessoa. Mas entra agora nesse site valores a receber.bcb. de Banco Central do Brasil, .gov.br. Entre agora nesse site e ali vai constar o campo do CPF e a data de nascimento. Você deu o seu CPF e a data de nascimento, você pode descobrir se tem dinheiro perdido no sistema financeiro. valores a receber.bcb, B de bola, C de casa, B de bola, a sigla de Banco Central do Brasil, .gov.br. Lembrando que para sacar o dinheiro você precisa ter aí a conta Gov, prata ou ouro. Você que tem a conta Gov, aí você tem que se cadastrar, né, direitinho, colocar o CPF, aquela coisa toda, fazer o cadastro na conta Gov para poder sacar a quantia que você pode ter ali perdida no sistema financeiro, tá bom? valores a receber.bcb.gov.br. Inclusive, né, está dizendo aqui, pelo sistema do Banco Central, os valores só serão liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para a devolução. Então, fica aí a dica. De repente, às vezes a pessoa esquece mesmo, porque sai de uma firma, entra em outra, às vezes faz uma poupança para o filho cresce e acaba esquecendo daquela poupança, vai para a conta corrente. Vale a pena dar uma checada para ver se não tem aquele trocadinho perdido por aí, tá bom? 10 horas 6 minutos, 10 e 6, você junto com a gente aqui na Sintonia da Trianon. Amado Batista, o Seresteiro das Noites, 10 e 6. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo aos pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta, e nela a palavra Deus. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Meus cabelos estão grisalhos do sereno das madrugadas. Meu violão velho num canto, já não faço mais serenata. Abraço o calor do sol, choro quando vejo a lua, parceira das canções lindas que cantei na sua rua. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Agora 10:10. Música, otimismo. Fabiano Souza e você. É isso aí, são 10:10. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia, obrigado sempre pela sua conexão. Onde quer que a nossa voz chegue, que lhe encontre sempre bem, com paz, com saúde, com alegria. E é claro que as bênçãos do nosso Deus venham a ser abundantemente derramadas sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. 10:11, você ligando, participando aqui na programação da Trianon, 3253-4845 ou 3289-3580. São os nossos telefones, são os nossos canais de atendimento para você interagir com a gente, mandar o seu abraço, mandar o seu alô, né? Fazer aquele momento Xuxa aqui no nosso programa. 10:11, gente. 10:11. Beijinho para mamãe, para papai e para você. Né? Ai, ai, ai. Lembrar um pouco de quando a gente era feliz e sabia, né? 10:11, inclusive a Xuxa tá voltando aí, né? Vai gravar um disco aí, de novo pra criançada, né? Pros baixinhos. Parece que ela está aí voltando às origens, né? São 10:12, o Lino Alves ouvindo a gente, o Marcos Monange também. Também o ACP Pina ligado com a gente, obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia, obrigado pela conexão. Você que está nos acompanhando também através do Instagram e também através do YouTube, @FabianoSouzaComunicador. É só procurar Fabiano Souza Comunicador prontamente vai encontrar a nossa página no YouTube e vai poder também interagir com a gente. Temos o chat ao vivo aqui aberto para a participação do ouvinte. Pode mandar um abraço, pode mandar alô, pode participar ativamente do nosso programa, também sugerindo temas para a gente falar. Inclusive, como falei, semana que vem estaremos trazendo aí todas as questões relacionadas à Agenda 2030 da ONU, que é um tema que dá muito pano para manga. E, claro, é importante que você saiba, é importante, meu ouvinte, que você entenda o que realmente significa a Agenda 2030 da ONU, porque é tanta fake news, né? Tanta fake news que aparece. E aqui a gente procura sempre trazer a verdade, porque a verdade sempre liberta. 10 horas 13 minutos, gente. E um estudo da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, evidenciou que mais da metade dos proprietários de motos não possuem CNH de categoria A para rodar com seus veículos. Ou seja, mais da metade dos donos de moto não tem habilitação. Ao todo, o Brasil possui 34 milhões e 200 mil donos de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E desses, segundo a Senatran, 17 milhões e meio não são habilitados a pilotá-las. Isso quer dizer que 53,8% simplesmente não poderiam estar saindo na rua com a moto. Olha só, né? De todos os que têm a categoria A registrada na carteira, a grande maioria, 61%, não tem uma motocicleta para chamar de sua. Em resumo, a maioria dos proprietários de motocicleta não possuem CNH e a maior parte dos habilitados não possuem uma moto própria. A Senatran obteve os dados através do Registro Nacional de Veículos Automotores. Inclusive, de acordo com esse estudo, os mais de 34 milhões de motos, as mais, né, os 34 milhões de motos representam 28% de toda a frota nacional de veículos, que inclui ainda veículos leves e pesados. Portanto, mais da metade dos donos de moto não tem habilitação para rodar. Coisa de louco, né? E nos primeiros 6 meses de 2019 foram emplacadas 530 mil motos. Meia década depois, considerando o mesmo intervalo, foram emplacadas 933 mil unidades, um salto de 76%. Coisa de louco, né, rapaz? Então, está dizendo aqui a informação que 53% dos donos de moto não tem habilitação para pilotar. É, a gente tem que tomar muito cuidado no trânsito, né? Porque às vezes a gente tem que dirigir pelo próximo. E não é só moto não, carro também, que de vez em quando acontece também umas orelhadas. Então nós temos que tomar todos os devidos cuidados no trânsito para a gente não ter problema e não ter aborrecimento. Até antes de vir para cá, eu presenciei justamente um acidente. O camarada com um caminhão acabou fazendo uma curva um pouco íngreme numa avenida de São Paulo e acabou acertando um veículo, né? E imagina a cara de felicidade que o sujeito ficou quando viu a porta de seu carro totalmente amassada. Então, no trânsito a gente tem que dirigir não apenas para si mesmo, mas também para o seu próximo. E não apenas o motorista, motoqueiro, mas principalmente pedestre. E às vezes o pedestre não está nem aí, vai se jogando na rua, vai atravessando, vai toureando com os carros. E isso é uma atitude terrível. E aí o camarada tem que ter ali o pezinho no freio para poder se controlar, porque senão pode acabar tendo problemas seríssimos, como vira e mexe acontece nas ruas das grandes cidades. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado no trânsito, o máximo de cuidado possível, porque, como falei anteriormente, a nossa vida ela se esvai de uma forma tão, tão boba, né, que às vezes a gente nem percebe, e temos que aproveitar. Justamente por questões, às vezes, frações de segundos, você pode evitar um acidente. Frações de segundos. Você tendo um pouquinho, digamos, mais de cuidado, com certeza você pode evitar aí um acidente que pode ter consequências inimagináveis. 10 horas e 17 minutos, gente, 10 e 17, você junto com a gente aqui na programação da Rádio Trianon, no AM740, e também nas redes sociais, @ Fabiano Souza Comunicador. Deixa eu mandar um abraço muito especial para o pessoal que está ligado com a gente, o Francimar Alves. Alô, Francimar Alves, curtindo a nossa programação, né? O meu padrinho de rádio também está ligado com a gente, né? O povo está todo curtindo a programação da Rádio Trianon. Para nós é uma alegria, uma grande satisfação ter tantos ouvintes que estão aí se manifestando, ligados com a gente, e procuramos sempre fazer o melhor, porque você, nosso ouvinte, para nós é o melhor ouvinte do mundo, pode ter certeza disso. 10 e 18, vamos de música boa para a gente curtir aqui na sintonia certa. Vamos relembrar agora. Essa já foi. José Augusto já foi. Essa aqui já foi. Vamos relembrar agora. Billy Joel, música Internacional na Trianon, Uptown Girl, 10 e 18 agora. Você chegando. Ó a moto tocando. Ó a moto chegando. Manda ver, 10 e 18. Na Trianon, você é muito mais feliz. 10h21. No rádio, na internet, no seu celular ou Smart TV. Fique com a gente. Fabiano Souza e você. Já curtiu seu Yakult hoje? Curte. É Yakult, curte. É Yakult, curte. É Yakult. Minha família curte todo dia. Porque contém o exclusivo probiótico Lactobacillus casei xerox. Eu curto porque chega vivo ao intestino. Curte. Yakult. Eu curto porque tem menos calorias. Eu curto porque é delicioso. Eu não troco o Yakult por nada. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. É Yakult, curte. Fabiano Souza, a sua melhor companhia. Pois é, você que curte saúde, você que curte vida, é claro, tem que curtir o Yakult. Yakult, somente o legítimo Yakult, tem os lactobacilos casei xirota. Isso proporciona uma melhor digestão dos alimentos, uma melhora na flora intestinal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Você pode adquirir o Yakult, você pode assinar o Yakult e receber toda semana em sua residência o legítimo Yakult. Esse não é leite coalhado, não. Esse é o verdadeiro Yakult. Você pode receber em sua casa, sempre, é claro, semanalmente, ou como você preferir, através do telefone 971966125. Você pode falar com a Salma através desse número, 971966125. Você que curte saúde, você que curte uma melhor qualidade de vida, venha curtir também, é claro, a linha de produtos da Yakult, que inclusive tem o Tarmanê, tem o suco de maçã natural delicioso, entre outros produtos que vale a pena você conhecer. Também tem o Tonil, né, de soja, vale a pena você conhecer toda a linha da Yakult. 971966125, é só ligar e conversar com a Salma, ela vai lhe dar aí um atendimento personalizado. É só falar que ouviu no nosso programa, no programa desse seu amigo Fabiano Souza, pode falar que ouviu aqui na Rádio Trianon, e ela, claro, ela vai lhe dar uma atenção especial, de repente até um descontinho especial, tá? Liga lá. 971966125 Yakult. Curte Yakult, curte saúde, curte melhor qualidade de vida, curte uma melhor digestão, curte Yakult. Neildo Neres, 10h24. Eduardo Leite, e o trânsito de Santo André? Gente, o trânsito em Santo André é caótico. A primeira atitude vai ser instalar semáforos inteligentes. Aquele que o sinal fica verde mais tempo para onde tiver mais carro. Vamos aumentar em 500% a quantidade desses faróis. Por isso, eu peço o seu voto. Vote Eduardo Leite 40. Eduardo Leite, Fabiana Marangoni. Vota Santo André 40. Coligação para Santo André avançar ainda mais. PSB, União, PP, DC e PMB. No rádio, na internet, no seu celular ou Smart TV. Fique com a gente. Fabiano Souza e você. Com os candidatos a vereador do Republicanos, Santo André vai dar certo de novo. Severino Juvino, 10555. Léo da Cipa, 10321. Doutor Atílio, 10354. Doutor Rony Freitas, 10400. Com Gilvan Prefeito, 45, vai dar certo de novo. Informação, música, otimismo. Fabiano Souza e você. É isso aí, são 10 horas 25 minutos, gente, 10h25 na Trianon. Você pode ligar, participar com a gente no 3289-3580 ou no 3253-4845, são os nossos canais de atendimento para você ligar, participar, bater aquele papo, trocar os dedinhos de prosa e mandar recado também, viu? 3289-3580 ou 3253-4945. Você pode também participar da nossa programação pelo YouTube e também pelo nosso Instagram, @ Fabiano Souza Comunicador. Você pode mandar o seu recado. Você pode fazer sugestão de pauta em box, tá bom? Pode mandar no particular que a gente vai analisar com carinho aí as pautas que vem chegando para apresentar no nosso programa. Entre elas, a pauta que nós vamos trazer semana que vem foi pedido de ouvinte, a pauta sobre a Agenda 2030 da ONU. Parece um tema pesado para o sábado, mas a gente procura sempre desmistificar todos os mitos que aparecem na internet. Isso não tem dia, não tem hora, né? Isso aí pode ser madrugada, pode ser manhã, tarde, noite. Quem ouvir e vai receber e vai compartilhar, tá bom? E é isso que a gente sempre fala para você nos nossos programas. Se você estiver gostando, compartilha, chega nas pessoas, fala, olha, conecta lá, @ Fabiano Souza Comunicador, tem um programa maravilhoso na Rádio Trianon. Se você gostar, se você falar, ó, tem um programinha lá que ouve e dá risada do apresentador. Tem problema não. 10 horas 27 minutos, gente. 10h27. A gente tem que brincar um pouquinho, né? Tem que dar uma descontraída, porque a vida às vezes parece tão sisuda, né? Às vezes a vida parece tão sem graça. Às vezes as pessoas acabam levando tudo a toque de caixa. E as coisas não são bem assim, a gente não pode levar também tudo a ferro e fogo, essa que é a grande verdade. Mas são 10 horas 27 minutos, gente, então semana que vem vamos falar sobre esse tema que as pessoas têm dúvidas, as pessoas sempre têm questionamentos sobre a tal da Agenda 2030 da ONU, que é um tema que as redes sociais acabaram propagando muita fake news a respeito disso. Enfim, muita gente falando, criando mitos acerca dessa agenda que fala sobre sustentabilidade, fala sobre erradicação da pobreza, fala sobre igualdade, fala outras coisas também que nós vamos debater na semana que vem e é importante que você esteja ligado com a gente. 10h28, gente, 10h28, vamos fazer o seguinte, Neildo, vem pra cá. Neildo, as pessoas têm que saber que rádio não funciona apenas apertando um botão. Estou aqui mexendo no computador, mexendo nos trem aqui, nos cacarecos, mas rádio não se faz sozinho. Rádio também se faz com o pessoal, com a equipe aqui da Rádio Trianon. E esse é o Neildo Neres. Você que está vendo na rede social, esse é o Neildo Neres. Puxa o microfone, Neildo. Puxa o microfone. Neildo Neres... Bom dia para você. Bom dia. E é você que fica lá do outro lado, nos ajudando também no áudio, né? Bom dia, Fabiano. Bom dia para você, para todos os ouvintes. Olha aí, voz de locutor. Esse aí já ganhou de mim, né? Quem? Mas... Quem dera. Ai, ai, ai. Pois é, Neildo. Quer dizer que você nos ajuda aqui no áudio já há um bom tempo, já há mais de 15 anos você está aqui na rádio, né? Desde 2002 aqui. Foi. 2002, já um tempinho já. Já um tempinho. Já minha segunda temporada aqui, né? Já a segunda temporada, né, na área operacional e também com o programa, porque tivemos numa época o programa Almoço Italiana e o Neildo também nos ajudava aqui no áudio. E agora estamos todo esse cacareco aqui de botar live, botar essas coisas aí no ar. O que você acha de toda essa parafernália, dessa tecnologia? Você acha que o rádio vai morrer ou não? Isso ajudou muito o rádio, viu, Fabiano? Veio para agregar aí no rádio, né? Que a gente estava meio sumindo aí, mas agora... Meio sumindo? Sumindo, porque o pessoal tudo quer ver a imagem, né? Quer ver, não quer ver o locutor mais falando, não quer mais a voz, quer ver a pessoa, né? Aí veio para agregar, isso aí ficou bom. Tem gente que realmente achou que ficou bom, né? Agora tem gente que achou que ficou ruim, né? Quem não é muito bonito realmente não gostou muito da novidade, mas tem que se atualizar, né, Neildo? E eu estou trazendo o Neildo aqui porque nós estamos no mês do rádio, né? Porque teremos logo mais, acho que semana que vem, se não me falha a memória, é o dia do radialista, né? Acho que é dia 21 de setembro. Isso, acho que é isso mesmo, não estou muito lembrado aqui. Estamos aí no mês do rádio e a gente fica pensando, né, sobre as referências do rádio, né? Que o rádio vem se atualizando a cada dia, a cada momento. Os grandes comunicadores, infelizmente, já estão aí decolando, outros estão por aqui, mas não estão mais no rádio. E às vezes as pessoas sentem falta de grandes comunicadores, de programações que venham aí a inovar, digamos assim, e às vezes a gente fica pensando, o que vai ser o futuro do rádio? O que você espera? Né? Porque muita gente fala, que o rádio vai acabar, tá 100 anos essa conversa que o rádio vai acabar, né, Neildo? Não, acabar acho que não, viu, Fabiano? Vai, com essa, que vai vir a migração aí, eu acho que vai melhorar e vai abrir mais espaço aí para mais pessoas trabalhar no rádio, né? Mas... Você acha que a migração, para quem não sabe o que é a migração, as rádios AM vão virar FM. Aqui, onde a gente está, vai virar FM, a Trianon. Então, né? Então várias rádios já estão aderindo aí à migração e logo, né, vamos ver aí os futuros acontecimentos, logo também estaremos em FM. Mas você acredita que vai ser de grande valia essa mudança? Vai ser sim, Fabiano. Vai ser útil isso aí, vai trazer uma coisa boa para a gente, né? Para toda a equipe que trabalha em rádio. Em termos de programação, o que você acha? Não, programação também, porque está abrindo espaço para mais pessoas, né? Para continuar o rádio que era de antes, né? O pessoal me critica muito aí, que eu não sou muito fã do FM, que eu sou fã do AM, que eu gosto que o pessoal fala bastante. O pessoal no FM é aquele negócio que fala rapidinho, eu não gosto daquilo. O pessoal fala que eu não gosto daquilo. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Porque tá. Como as rádios estão virando FM, acho que só vai mudar o sistema, né? É porque no FM, né, Fabiano? O pessoal fala aí. Se for pra você ouvir música, você procura no YouTube, mas você quer ouvir a comunicação, quer ver o cara falando da música, falando, né, chamando a música, não que nem eles fazem no FM aí. Se for aquilo lá, vou no YouTube, vejo a seleção minha mesmo, não. Então você acha que o rádio vai ter mais pessoas falando, mais conteúdo? Isso, isso. É, que nem você viu, tem outras rádios que já migraram aí, que eles já levaram a programação do AM pro FM, né, que nem... Coimã, nossa aí, capital, outras que estão por aí já estão seguindo o mesmo procedimento de antes, né? Tá bom assim, eu, pelo menos até aí eu tô vendo que tá dando resultado. Ah, entendi, entendi. É, vamos torcer, né? Vamos torcer para que realmente os resultados venham e venham realmente com força, né? São 10 horas e 33 minutos, quer dizer que você, Neildo Neres, acredita pessoalmente que o rádio agora vai ser uma questão não apenas musical, mas de conteúdo. Isso, isso. Legal, legal, legal. Valeu, Neildo. Tá bom, Fabiano. Obrigado pela participação. Bom programa hoje aqui. Tem, hoje, falando nisso, tem Nicola ao vivo? Hoje não tem ao vivo, Fabiano. Ele não tem ao vivo. Tá de férias, tá de férias. Tá curtindo as férias. Tem que descontar o salário dele. É. Tá de férias, mas por uma boa causa, né? Ah, tá a certo. A mulher dele cobrou dele, tem que passear um pouco, né? Senão... Claro, mas você sabe, ô Neildo, que família é tudo, né, rapaz? É. Família, tem até novela, né? Família é tudo. Mas você sabe que vale a pena, é importante a gente valorizar esses momentos com a família, né? Sim, claro, é bom mesmo. Quando a gente pode, quando a gente... Né? É, quando pode, quando na medida pode. Do possível, de vez em quando, é bom dar uma... Às vezes dar uma saída com o cônjuge, sair com os filhos, dar uma desplugada às vezes, né? Investir, e não digo sair, não sair para viajar, às vezes sair num restaurante, né? Sair ontem mesmo eu dei uma saidinha, a minha já curtiu bastante, só um passeio curto, imagina... Um passeio longo, né? É claro, claro. Mas são pequenos momentos, mas que dão uma valorizada, né? Então, ontem mesmo eu saí com ela e tem uns lugares bons aqui, Fabiano, pra sair assim, que você não imagina nem que você tá em São Paulo, né? Que nem ontem eu fui lá em Barueri, num parque lá, que parecia outro mundo, parecia que eu tava em outro lugar, né? Até pavão tinha lá, tudo. Pavão. Você sabe que aqui no Parque da Água Branca tem pavão, né? Aqui, não sei se você conhece o Parque da Água Branca, aqui na Francisco Matarazzo, na Zona Oeste. Ainda, mas vou fazer uma visita nesse parque. Vale a pena, vale a pena, é um lugar muito bacana, era um antigo sítio, se não me falha a memória, né? E, inclusive, a sede da Secretaria da Agricultura de São Paulo está lá, né? No Parque da Água Branca. É um passeio maravilhoso, vale a pena trazer a família também, criança pequena também, até para ter um contato maior com a natureza, porque os bichos ficam tudo passando para lá e para cá, viu? É igual lá, tinha galinha, tinha pato, ganso. Lá desse mesmo modelo. É, fonte, tinha... Fonte. Tudo lá, nossa, legal. Completo. Parque perfeito. E sem puxar o saco pro outro lado, onde eu tô morando também, que é Jandira, dei uma volta lá no parque também, tem um parque bonito lá também, que tem Cidade das Crianças dentro, legal. Vários brinquedos. Legal. Tem, agora fizeram até uma fonte interativa lá com esse calor, o pessoal tá se refrescando lá na fonte. Legal. É bom também, tudo. Tem uns lugares bons. Legal, legal. Tá bom, Fabiano? Bom programa para você. Valeu. Vamos continuar aí. Ótimo programa aí. Valeu, valeu. Valeu, então. Gente. Obrigado. É isso aí. Neildo Neres aqui ao vivo na programação da Rádio Trianon no M740. 10 horas 35 minutos, gente. 10h35. É, rádio não se faz sozinho. Rádio se faz com equipe, né? Então o Neildo tá me ajudando aqui no áudio. Eu tô aqui junto com você também, interagindo e também batendo papo aqui no nosso programa. 10 horas 36 minutos. Eustáquio Pereira. Sempre ligado com a gente, obrigado, viu, Eustáquio, pelo carinho da sua audiência. 10 horas 36 minutos, você ligado com a nossa programação através do Instagram, @ Fabiano Souza Comunicador, através do nosso YouTube, @ Fabiano Souza Comunicador. 10 horas 36 minutos, vamos de música, porque a gente tá falando aqui pra chuchu e o tempo tá passando e, é claro, temos que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Agora, a voz e a vez do Rei Roberto Carlos. Meu querido, meu velho, meu amigo. Rever vocês. O momento do rei. Muito obrigado. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado,